sol toca o mar. Eu andei por muito tempo sem parar, numa paisagem de sonhos, esperança e calor. Eu vi teu sorriso em cada flor. O vento traz memórias, meu coração se acelera. Numa estrada antiga onde o tempo não espera. Oh mãe, olha só, te encontrei entre a bruma e o brilho do amanhecer. Teu abraço é a paz que eu sempre esperei, yeah. Na paisagem dos sonhos nós nos encontramos outra vez. Os cachorros correm felizes ao redor. Alegria contagiante, um presente do amor. Eu te vejo, minha mãe, como no passado. O tempo se desfaz e eu me sinto abraçado. Os anos se desfazem, o presente é tão real. Nessa terra de memórias, o reencontro é especial. E olha só, te encontrei entre a bruma e o brilho do amanhecer. Teu abraço é a paz que eu sempre esperei, yeah. Na paisagem dos sonhos nós nos encontramos outra vez. No brilho dos teus olhos eu vejo o ar. Toda saudade se dissolve no calor do teu olhar. Os dias se tornam versos, a vida é uma canção, onde o amor é a melodia, o coração é a razão. Oh mãe, olha só, te encontrei entre a bruma e o brilho do amanhecer. Teu abraço é a paz que eu sempre esperei, yeah. Paisagem dos sonhos, nós nos encontramos outra vez. Na paisagem dos sonhos, onde o tempo se desfaz, o amor é a luz que nos guia e o encontro é paz. Teu sorriso é o presente que eu sempre quis. E na nossa paisagem, o amor nunca se diz adeus, mas sempre estou aqui.